Thank you. Brasil Índia, próximo ponto zero, próximo zero, é ponto pronto, e último zero no quarto. Alpha Alpha Alpha Alpha Alpha Alpha Alpha Alpha Alpha. Costa 10, marcha 3 para 4. Lima, 2A26, bloque a porta em direção ao taxi principal. 车。我们是你们刚刚这个从大家在路慢走大家会说话。 na Alfa, via Foxy Fan de novo, Peugeot 2-1, uniforme Alfa 310, Charles Tango Bravo, uniforme Wish 2-4, caso DCT. New de voo 340, saída Boruno, Elefa, originando Boruno, transição Elefa, após DCT, nítido, terça-feira, o vídeo sai conforme nota. Decola pista no zero, primeira curva direita, transponha 5264, controle 120, decimal 8. 7 Leste.